André, o Papá Romeu, Eco Alfa Oscar. Seu controle, seu motor que vos fala. Eco Alfa Oscar, acione identificação. Contato radar, passou a posição coral, voa na proa de mar e informe no ponto da descida, Eco Alfa Oscar. Saída coral vigilância, 3661. Decolagem pista no 0, vento uma centena no 4 nós. Primeira decolagem no 0, 3566. Acho que eu mantenho a proa de Paribas. Atento Paribas. Cola 600, cruzou 160, chame o centro Recife em 12685, alterna 13325. 1600. 1800, 3325, obrigado, 600. Vai matando aí, Zona 10, 13, double 3. São 3566 da cola 05, controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Ana. Para o táxi, são 3602, 190, bordo, pela linha de 3, 4 horas, alternando o guarda. 160 voz, clima de táxi, filete alto, de cara torre, 118, só meia dúzia, que nega 1011, tá 3602. Juliette Alfa, 186 torre, tá 3602. Corrigindo, PLB 168, tá 3602. No 33, autorizado a decolagem pista 10, vento 110 graus, 1612 nós. Clear para ter 4 anel a 0, 130, double 3. 15. 315, boa tarde, Guarulhos 360, autorizado, via Peruísque 50, decola pista no 0 com curva direita, saída da Euleda, após BDEV, controle 119, decimal 8, aciona 5412. Oceaner 6315, aprovado, Guarulhos 360, via Peruísque 50, decola da 10, curva direita, saída da Euleda, BDEV, 198, controle 5412, eu transpondo. Tá, correto. Reporta pushback, sinal 63 e no 5. Reporta para 63 e no 5. Fim de manter o corredor, trata com o Ravel. Go 1-3-3-3, airborne at your SAM, contact control 119.8. Departure 1-3-3-3, airborne at your SAM, contact control 119.8, have a nice sounding, go 1-3-3-3. Nice day. Thank you. Salvador Departure, left unknown, this go 1-3-3-3, passing 1000, free. Dial 1-3-3-3. Dial departure, 1-3-3-3. 3-3-3, maintain dial departure. Para, Como é que você acha minha torre no 86? Quilo Quebec Serra, reporte ao final de duas milhas cabeceira 17, número 1 para pouso, vento 1 centeno no 49, ajuste no 01. Quilo Quebec Serra. Uno 1, forma estabilizada. New York, Portaray LS, 41, 16. Vitorino Juliette, 44, para Cairo Lourenço, autorizado. Um no meu pé, corredor axé, curva direita após decolagem, da pista no 7. Controle 1 no 9, décima 8, acena 01, 60. Vitorino Juliette. Atendido meia dúzia, a bordo 6, para livre acionar para o táxi, torre 1862, Vitorino de Leste. Eu acho que achei minha torre, eu não entendi se eu ver. Complete a aproximação para o cabeceiro no 7, reporte ao final 2 mil e toma na pista livre, número 2 para pouso, vento 1-10 graus, no 49, ajuste 1-09, quilômetro Oscar. Salvador, 3662, pronto, 3662, autorizado a decolar, pista 10, vento 10 graus, no 4 nós. Gente, ali decola, pista 10, 3662. Quilo Quebec Serra, autorizado pouso, pista 7, vento 10 graus, no 4 nós. Quilo Quebec Serra. Então 3661, autorizando o voo na praia de Leos, 3661. Direto aqui, Leos, não sei se tem um, não sei se tem um, não sei se tem um. Leos, Lu, prossiga. Pessoal, vamos lá. Mantendo 1500 pés, informação passando caixa prévios. Correção, informação passando através de Vera Cruz. ...3566, cruzou nível 150, chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 13325, TAM 3566. Centro Recife, 12685, alterna 3325, obrigado, até a volta. Até. Azul 416, torre, 18 decimal 6, azul. 18:30 visual, obrigado. Vento. Uma centena, 1-4 nós. Ajuste no 0 no 1. O quilômetro é autorizado pelos pistos no 7. Torre, muito boa tarde. O azul 4-1-1-6. A final de 7 milhas ainda com o trem recolhido. Azul 4116, uma boa tarde, complete aproximação, guarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento 1 centeno no 4 nós, ajuste o número 1, temos um tráfego à Islândia, aproximando da cabeceira no 7, aproximadamente 1 milha, sem interferir com esta aproximação, informarei quando o eixo estiver livre. Sente, está aguardando a pista livre, de forma baixada e travada, 4116. Senta. Da 3602, decola 13, controle 119, decimal 8. Gente, controle 198, então 3602. Controle Salvador, TAN 3602, Rafael Adael, cruzando 1700. Contato radar, decolagem, Rafael Adael, vigilância no perfil. Gente, Rafael Adael, 3602. 041-16. Quilo Romeu Oscar, Solos 14, livre táxi à direita, pátio 5, estacionando livre frequência. Eco Alfa Oscar, desça para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 011, informe localizador. Confirme para o Eco Alfa Oscar. Desça para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 011, informe localizador. Desça para 2000 pés. Formará estabilizado, Eco Alfa Oscar. Firma. Aqui eu tenho o Romeu, chame a torre no 8.6 para ingresso no circuito. Romeu, controle Salvador, boa tarde, está 3154, descendo para 150. Pro de ITAP, chegada Mari, a sua identificação. Pro de ITAP, identificado, sem informação, Oscar, chegada Mari, está 3154. Desce até, via até 2000 pés, 2011. Descendo via até 2000 pés, ajuste 1011, TAN 3154, boa. Go 1333, now receive center, frequency 125.1, enable 13325. 045, Petro Lenta Corre é disponível, decola pistão 7, curva direita, corredor axé, restrito 1000 pés até fora da barra, controle 119.8, aciona 5152, o linho a Charles Leg. Foi autorizado 045 para Petrolina, decola pela 17, com curva direita, restringiu pés, pelo corredor acesso, é o farol da barra. Transponder 5152, Lima, Charles e Juliette. Lima, tá. Lima, Charles e Juliette, tá correto, confirma autonomia, pessoas a bordo, alternativa e tempo estimado curvo. Estamos com autonomia de 3 horas, com 306 no POD, estimando tempo de voo de 1 hora e 50. Now receive center, frequency 125, decimal 1, if enable 13325, did you copy? 8.612, decimal 1, TAN 3661. 301, passando agora outra vez, temporal. Controle, Juliette, Quebec, Kilo. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Controle, na sua, transmissão para o equipamento, 9.02.24, para o Gente, exceção nível 100, setor norte da ilha. Aquilo não, não recebe o seu transponder. Transformado, 0224. 0224 é o Juliette, quer ver aquilo? Exatamente. Ele sente. Tá bravo na escuta? Boa tarde. Opa, o meu Mike Vitor, 44, boa tarde. 1 no meu pés para Manati, decola pistão no 7, curva direita. Corredor axé, inicialmente. Controle 119.8, aciona 0125. Aqui é convicto Manati, 1.010, decola 97, curva direita, corredor axé. Controle 119.8, transponder padrão 0125, mais convicto. Quer ver? 02 a bote. Acionamento táxi torre, 18.612, Mac Vitor. 18.6, grátis. Oscar. É, com a Oscar, prossiga. Estabilizado no ILS. Ciente, completa a aproximação, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 10, número 1 para pouso, vento 090 graus, 149, ajuste 109. Oscar, Eco, Alfa, Oscar, Hoffman. Para o Mike Eco, 4, 2 a bordo para o acionamento. Autorizado o acionamento, reporte para o táxi, Mike Eco. 2, corrida presente, o eco aposta, solicita autorização para pouso na 17, senhor. Ok, autorizado prosseguir então para a final da pista no 7, vento 1 acendendo no 4 nós. Eco aposta, se reportará. Reportará na final da 17. Quilo Tango Romeu, solo aos 1-9, autorizado backtrack, reporte pista livre. Coronel. Tivemos o louco, o redor fica mais à esquerda. Sugiro a proa, se tiver condições de manter visual, proa 050. Para Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Salvador Gol, Atri, Double 3. Why? Go ahead. Passing by level 260. Recife Center, frequency 125, small 1, enable 13325. 125, decimal 1, 13325, call 1333. É qual a Fosca, após o pouso, vai prosseguir para qual parte? Hangar DBTA. DBTA, gente, já tem autorizado pouso, pista no 7, vento 1 acendendo no 4 nós. Ajuste no 0 nono. É qual a Fosca? Autorizado pouso na 17, é qual a Fosca? Autorizado por quem? Cabral, não escuta? Potan 3602, cruza 160 para o 320, pode prosseguir na proa de Tineto. Mantenha a saída inicialmente, 3602, faça a solicitação diretamente ao centro, frequência no 25.1, alterna 1-3325. 25.1-3325, obrigado. Quanto é o gráfico, meu papo, 1-8-0? Mais 20 minutos. Alguma necessidade de uma reclearance ou permanece autorização para a nossa saída VDC? Se for 20 minutos, não é necessário, 3-4-9. Muito bem, obrigado. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista no 7, Mike é com vento. 0152? Confirmo. Confirmo, preencheu negativo seu plano de voo. Aqui, amigo, eu estava em Catarica ali no lugar que não tinha acesso ao telefone celular, entendeu? Então eu não tive como fazer o plano de voo. Ainda só foi orientado a manter-se fora da CTR e aguardar para ingresso na CTR Salvador. Só ingressou sem autorização. Ok, amigo, eu não copiei essa mensagem. Seu Roberto Cabral, prossiga com os dados do seu plano de voo. Ok, Catarica para Salvador, mantendo o CTR, com 02 a bordo, estacionado agora 0152. Está passando através da Pituba. Confirme o código ANAC do comandante. 680017. Com 3 a bordo, Juliette, aguarde para iniciar o táxi, Júlio. Mike Eco Vitor, autorizado ingresso de decolagem pista 17, vento 110 graus no 4 nós. Ingresso decola, vai ter corrido no 7. Vitrine Juliette, autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista no 7. Passará para ingresso no 7, Vitrine Juliette. Epson 44, R44. Silêncio, grato. Juliette, iniciando o táxi, autorizado. Ok, autorizado alinhar e manter a posição, aguardando para a decolagem. Mike Eco Vitor, decola aos 24, aguarde transferência para o controle, mantendo a linha do litoral. Vitor. Salvador, Papa Romeu, Lima, Charlie, Juliette. Lima, Charlie, Juliette, prossiga. Está pronto para o táxi do pátio 4. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista 17. Lima, Charlie, Juliette. Está iniciando, reportará para ingresso na 17, Juliette. O Mike é Vitor, curva agora à direita e chama o controle 119, décima 8. Direita 19-8, Mike é Vitor. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Vitor, boa tarde. Mike Eco Vitor, controle, não se escuta, prossiga. Colado no 7, solicita acender para 1.500 pés para o direto Manati. Bem, estou autorizado para o direto Manati, acessão para 1.500. Vitor. Beijo, Berbera. Fala, garotão. Bravo, vocês vão com atenção no site. Fome na rotatória, Vixe Bravo. Abaraço. Vento Ninja Juliette, autorizado a decolagem pistão no 7, vento 1 no 0 graus no 49, após a decolagem irá manter a pro até 1000 pés. 0 49, autorizando a decolagem, bateu. Sustiu. Lima, Charlie, Juliette, alinha e mantém pista no zero. Controle, o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, está na vertical de Itapuã. Aguarde transferência, informe no farol. Romeu. Bravo Zulu, chame a torre, 118 desse momento. Boa tarde, mais boa tarde, Papa Tango, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, boa tarde, contate aproximação para piscina 7, reporte ao final de 2 milhas cabeceiras, vento 110 graus no 4 nós, ajuste no 09. Whisky Bravo Zulu. Seja parará 2 milhas, fora o Whisky Bravo Zulu. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, faça espera sobre o farol do Itapuã, aguardando instruções. Bravo, aguardando. Sarinja Juliette, mantenha esse decolagem. Mantenha até 1000 pés, após atingir 1000 pés, curva à direita e chama o controle 19 decimal 8, Vitor Índio Juliette. Fazer o pé, controle 19 8, Vitor Índio Juliette. Chinemia 315, pronto pro táxi. 12 na borda, 415, até no Galeão. 315, livre táxi à direita, ponte para 10, torre, 18, só 612, que nem 1011. 1011, direita, ponte para 286, Chinemia 315. Lima, Charlie, Juliette, na escuta. Ok, abandone a pista livre agora à direita, ok? Nós recebemos comunicado do controle que o transponder está com problema e está acionado identificação constantemente. Quem livre à direita agora, guarde o site. Está livrando à direita, Lima. Juliette. Não copiei. Vitor Índia Juliette, ó. Prossiga, Vitor Índia Juliette. Decolagem de Salvador da 17, mantendo este decolagem, agora 1000 pés. Autoriza dar presente, voar direto Cairu Lourenço, subindo para 2.500, se possível. Topac 103 com este de aproximação do 17, reporte solo controlado, vento 1 centena no 4 nós, ajuste no 09. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Busque Bravo Zulu, pistoleta autorizado pouso. Correto, autorizado pouso, configuração. Estabilizado, ILS 3154. 3154, complete aproximação, Torre Salvador, frequência 18.6. 18.6, Bolão Domingo. Bom pouso. Indo para a final da 17, socorro não interfira com este aproximação. Torre Salvador, boa tarde, Janeiro 63, 15, bom espera. Rocha, Janeiro 63, 15, boa tarde. Tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo. Autorizado ingresso e decolar sem parada, vento 110 graus, 14 nós. Rocha, Janeiro 63, 15. Nem decola sem parada, Janeiro 63, 15. Torre Salvador, boa tarde, Janeiro 3154, meia milha do externo, baixado e checado. 3154, boa tarde. Complete aproximação, guarde informação de pista livre. O número 1 para pouso, informe Airbus ingressando para decolagem sem parada. Vento 110 graus. 14 nós, ajuste 109. 0 no 1, aguardando livre pouso, tá 3154. Foi esse que bravo, Zulu, sala 30, local de estacionamento. Mata, autorizado backtrack, reporte pista livre. Lima Charlie Juliette. Pergunta por favor para o controle como recebe agora o nosso transponder. Ok, eu vou entrar em contato com o mesmo aqui. Estacionado agora? Estacionado. Tá pela nossa repetidora aqui da torre, a gente não está recebendo não, mas eu vou checar com o controle que é a informação mais confiável. Ok, graças. Tá 3154, vento 1-4 nós, pista livre, autorizado pouso. Autorizado pouso, pista 1-0, tá 3154. Lima Charlie Juliette, confirmando, permanece, ok? Acionado a identificação no código transponder. Ok, quais são as instruções? Manutenção no caso aí, que o controle disse que nessas condições ele não pode autorizar a sua decolagem. Cliente Lima Charlie Juliette para o código. Rochinero 6315, decola 32, controle 19, decimal 8. 2098, Rochinero 6315, bom. Boa. Senhor Salvador, boa tarde, Rochinero 6315. 6315, contato radar na decolagem, vigilância, saída da EL no perfil. Da EL, possibilidade de voar direto da EL? Autorizado. Já está em Rochinero 6315. Vitor Índio Juliette, proa de Cairu. Juliette, pro de Cairo, já autoriza a subida? Afirmativo 025. 025, Juli. Control Papa, Papa, with Charlie Mike, to request you to approach it to runway 17, if possible. Aportados. Portaremos. Yes, sir, the request to change to VFR now to proceed direct to the runway 17, if possible. Send to 1633, send to 1500 feet, Alpha Charlie Mike. Okay, we are now flying direct to shoulder runway 17 and to send 1500 feet.